de amor. Faço um delirá, te arrasto pro escurinho e faço gama. Então, freia safadeza, olha o que rolou. Tu me chama de malvadinho, pera aí. Me chama de amor, pede com carinho aquele beijo gostoso.